aqui, em terra estranha estou. Celeste Pátria, sim, é para onde vou. Embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. É a mensagem reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador. Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que o rosal, o lar celeste tem. Bênção imortal, o gozo eterno além. O céu tem galardão, quem foi a redenção, veio em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá